Je vous montre des objets et il faut faire ce que je dis. Eu vou lhe mostrar alguns objetos e você deve fazer o que eu digo. Eu vou lhe mostrar alguns objetos e você deve fazer o que eu digo. Prenez. Pegue. Pegue. Donnez-moi les lunettes. Me dê os óculos. Me dê os óculos. Mettez le crayon sur l'enveloppe. Coloque o lápis no envelope. Coloque o lápis no envelope. Retournez le verre, puis prenez les ciseaux. Vire o copo e depois pegue as tesouras. Vire o copo e depois pegue as tesouras.